Estava tão sozinho quando o coração bateu. O amor bate mais forte que você ele sofreu. Estava tão sozinho, não consigo te esquecer. Então fiz esse poema do que sinto por você. Essa noite eu fui dormir com dor no meu coração. De repente eu acordei e me inspirei nessa canção. Estava tão sozinho, somente pensando em flor. Sonhei que ia fugindo nos braços do meu amor. Se eu soubesse com certeza que tu me querias bem, eu te dava um carinho como nunca dá ninguém. O fogo quando se apaga, na certeza é o calor. Nosso amor quando se acabou, no meu coração é dor. Deitando com meu amor, na cama eu adormeci. Tirando a nossa roupa, amor com você eu fiz. Estava tão sozinho quando o coração bateu. O amor bateu mais forte que você ele sofreu. Estava tão sozinho, não consigo te esquecer. Então fiz esse poema do que sinto por você. Que olha os castanhos que vive sempre a brilhar. Oh meu Deus, a quem me dera ser dono do seu olhar. Com R escrevo rosa, com B escrevo botão. Com D escrevo Deus, quem me dá inspiração. Com os olhos eu te vejo, com a boca eu te chamo. Com os lábios eu te beijo e com o coração te amo. Eu queria ser o vento eu queria ser. Pra me enrolar no seu corpo, beijar seu rosto e morrer. Estava tão sozinho, o coração bateu. O amor bateu mais forte que você. De falsidade, mentiras e traições. Brevemente eu voltarei com outras lindas canções. Se ligue na mensagem que acabei de lhe mandar. Foi o rap do poema que chegou para abalar. Você que está amando, preste muita atenção. Esse rap é responsa, ele é de coração. Estava tão sozinho, o coração bateu. Vamos lá, o amor bate vamos lá, mais forte que você. Fiz esse poema do que sinto por você. Olha gata, esse rap foi feito pra você que não me quer. E essa letra é pra você linda mulher. Então princesa, se liga nesse refrão que ele é de coração. Vamos lá! Estava tão sozinho quando o coração bateu. Bateu, bateu, bateu, mas bateu. Mais forte por você, ele sofreu. Demorou.